911 room, go ahead, DC3, please do 125, this is my room. If a neighbor 123, this is my room. Now we receive a, sorry, now with the control, 125 decimal 1, is enable 1238. Have a good night. Good night. 5 Alfa Juliette, portão 2. 7-0-2, alinhada e colagem autorizada, destino 0, vento 120 graus, 129. Vamos fazer a recuperação. Quatro letra. Uniforme avistado por autoridade pistão 7, vento no 20 graus, no treino. Autoridade pistão 7, o esquerdo de fora. Trezena 7 anos, vou em ótimo. Ótimo, na presença, eles vão ser apropriados. Me chamo Centro Recife, frequência 95, décima 1, alterno 93, décima 8. 93, décima 8. Autorizado, pushback, já está pronto para cópia? Pronto para cópia. Convoz 380 autorizado, via Cruzeiro 10 até Cubada, só via Cruzeiro 10 sai conforme. Colagem da 10, curva direita, no perfil da Fábio 1, no Lieda Mátima. 5551, transponder, 1208, controle. Thank you. Cuidado. Nós atende pelo desta para dois por país, altímetro no 09, autorizado a final do procedimento LF PIN da pista no 0, reporta estabilidade. QSL com o Mike Red Copper. Silêncio Golf Lima, Romeo Bravo, Flight Level 410, Delta Zulu 17, Nitio Aracaju, then... Primero, Delta Zulu 17, to Recife, then S5. Departure from 1A17, after departure, left turn, Puka departure, Aracaju transition, squawk 5556, road approach 120, small 8. 759, já completa a final chama hoje, frequência número 8, do final 5. 18, 9, 5, obrigado. Decólogo, som 9, 0, 5, 5. Contato radar, bateria de voo 380, vira sua gestão de voo. 759, solo aos 47 direita, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, portão 3. taxi until the actually Oscar coming for ready for takeoff. Zulu, Sierra, Uniform Mike. Sou 9055, chame Centro Recife, frequência 95 decima 1 e alterno 93 decima 8. CIA uniform Mike have worn at 5-5 to protect the commander approach, what you did this flight? Contact 120.8, Zulu uniform, thank you. Approach, a very good morning to you, Zulu Sierra, Sierra uniform Mike. Sierra, Sierra, uniform mic. Change your code to 55566. Climb and maintain flight level 4-0 direct book a departure. Changing now to 5556, climbing 410 on the book a departure. Zulu uniform mic. Uniform Mike, and the code to now crossing flight level 050. Copy identified, crossing 050, Zulu uniform Mike. 5 Sierra Uniform in Mike, calling to the center, frequency 126 to the small 85, San Diego 125 to the small 45. Thank you. localizado de Brasil, Bruno Sete. Circulagem de 90 por direita, perfil da Boruno, frente para a 5565-1208. 0037 Brasil, a Boruno, depois da 90 por direita. 5565-1208. 3333, restando a identificação, chegada a ponto autorizado, desça para nível de voo 050, via chegada, altímetro no 009. Para o Galeão, voz de porta, passou um. Chame para o push. Pode andar, chamar para o pushback, o